choro e você não quer nem saber. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 12. Sai cantando do chuveiro. Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro. Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar. Em frente ao espelho, tô ensaiando a melhor forma de dizer que tô te amando. Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar. E aí? Mas bem na hora de falar com você, travei, comecei a gaguejar. E a saída é deixar acontecer. O coração se entrega, canta aí. Um beijo fala mais que mil palavras. Um toque é bem mais que poesia. O seu olhar enxerga sua alma. Sua fala é uma linda melodia. Ninguém sabe explicar o que é o amor. Ninguém vai ser feliz sem ser amado. Meu coração de vez se entregou. Confesso que eu estou apaixonado. Mas bem na hora de falar com você, já vem, comecei a gaguejar. Feliz em ser amado. Teu coração de vez se entregou. Confesso que eu estou apaixonado. Solta a voz bem forte assim, então vai. Um beijo fala mais que mil palavras. Um toque é bem mais que poesia. O seu olhar enxerga a sua alma. Sua fala é uma linda melodia. Ninguém sabe explicar. De bem se entregou. Confesso que eu estou apaixonado. Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E o 12º lugar da parada sertaneja nesta semana vai para Luan Santana. Um beijo. Número 13, Jean e Giovanni, chorando por você. 14º lugar da parada sertaneja, para Ataíde e Alexandre. E a participação de Zezé de Camargo e Luciano, Havia um Jardim. E o posto de número 15 entre os sertanejos na semana vai para Fernando e Sorocaba. Pega eu. Intervalo bem rápido e enquanto isso, acesse targetw.com, o melhor da música, moda, esporte e entretenimento. A um clique de você, se vicie neste mundo. targetw.com, a referência para o planeta. E no Twitter, siga @targetradio. Já já voltamos, baby! Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Parada Target Radios. Cada dia um novo top, um estilo diferente. De segunda a domingo, às 10 mais da semana.